trazes-me tanta saudade de quando eu não tinha idade, nem vontade de não ter. Cantava fados ao vento, livres de pensamento e sem medo de sofrer. Nesse tempo tu e eu, de olhos no outro e no céu, íamos cantando assim. Quando tu vens à cidade, trazes-me tanta saudade, trazes saudades de mim. Há buganvílias em flor e que em dias de calor vão perfumando os meus passos. Não sei quem és agora, mas ao te ver rua fora, lembrei-me daqueles abraços. E agora que penso em ti, lembro aquilo que vivi e a minha liberdade. Tantos sonhos desejados, mais o que eu canto nos fados, trazes-me tanta saudade. Agora que penso em ti, lembro aquilo que vivi e a minha liberdade. Tantos sonhos desejados, mais o que eu canto nos faz, trazes-me tanta saudade.